Só pra te avisar que as fotos já não tão no meu armário. Os votos que fizemos nunca foram dos mais fortes. Depois de tanto tempo eu guardei só de otário. Tava era com medo de me livrar dos polaroides. E o que pareceu perfeito não passava de ilusão, prevendo que o destino ia ter outra direção. Eu desci perdido, caminho na contramão. Mas hoje eu tô tranquilo, eu aceitei a situação. Nosso tempo já passou, polaroid se apagou. Onde tava o meu espaço, outro alguém já ocupou. E eu cantei, cê nem escutou, isso foi anos atrás. Hoje é fácil olhar pra trás, que já nem dá tanto mais. Mas não vou mentir que não teve efeito em mim. Quando o flash nos pegou, vi não era assim. E pelo menos esse tempo foi que confortou. Já tá better than before, não tá perfeito, mas tá claro. Esperando se ligar pra que tentasse. Nunca quis largar da pose. Essas fotos juntam pó, muito difícil se livrar. Mas é melhor, porque no fim eu tava só. Isso ninguém vai apagar. Essa memória nada vai tirar de mim. O fim não tem outro jeito e nunca será doce. Ainda que fosse, não tá perfeito, mas tá claro.